Eu estive a ver aqui a alteração da modificação do Plano Plurianual de Investimentos e reparo que, portanto, quando foi das grandes opções do plano para o ano de 2019, contemplava à volta nesta, portanto, principalmente, vou falar principalmente da zona histórica, contemplava para o ano 2020 400 mil euros. Só que agora, nesta nova modificação, não vejo aqui qualquer valor para o ano 2020. Só vejo para o ano de, portanto, no anterior não estava nada no ano 2021, agora transitou para o ano 2021, transitaram 798.200. E o que é que acontece? Eu gostava de saber se a Câmara, portanto, vai iniciar as obras só em 2020 ou em 2021, ou se vão iniciar em 2020, porque como nesta alteração do plano não há nada aqui previsto, eu fico na dúvida, portanto, quando é que se iniciará o concurso das obras para a zona histórica. A zona histórica já vem desde 2016 nas grandes opções de plano. Portanto, até hoje ainda não foi nada realizado no terreno. Já sei que nós já vimos aqui a apresentação, já foram feitas portanto, levantamentos e com certeza já estão feitas as plantas, já deve estar tudo pronto para ser aberto o concurso. Só que eu gostava de saber porque é que não existe aqui verba para 2020. Será que só vão iniciar as obras em 2021?